sonhos que um dia podem mudar sua vida. Seus passos em falso, você é um fracasso. Ouça essa canção, se conscientize. Deixe de lado o que te atinge, ainda há tempo de te dar um abraço. Seus passos em falso fazem você ser infeliz. Pelo outro lado, eu sei sim, você é capaz de se libertar dessa independência que só traz muita felicidade. E um dia pode ter um final feliz. O mundo não é uma maravilha, mas todos têm que viver. Graças a Deus eu tenho força, coragem para vencer. Sendo assim, pode ver, pode crer que não estou enganado. Eu não sou revoltado, só basta saber o que é certo ou errado. O mundo tem vários lados, e dependendo do lado que você estiver, seus passos podem ser 7 palmos pra baixo dos seus pés. Não, eu não queria não, eu não queria não. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Onde você estiver, recomeçando sua vida, com sua bolsinha do lado, pagando seus pecados. Querendo ou não, você é um pobre coitado. Vida fácil como queria. Seu pensamento e a lua delirava com as mulheres dos seus sonhos. Acreditava que era o homem mais rico do mundo. Na ira sonhava, acreditava. Estou do outro lado do planeta Terra, mas estava na superfície terrestre, curtindo rap. Ideologia não tinha, sua riqueza era viajar na rocha todo dia. Não, eu não queria não. Onde você estiver, onde você estiver. Antes do sol brilhar, às 7 horas, que dia lindo. A brisa estia, toca a espera. Um filho da rocha que tem medo do dia. Que lindo sol, entocado troca o dia pela noite. Olhe no meu olho, cara, eu sou revoltado. Eu estou enganado, mas meu pensamento não vai à lua. A verdade tá aí, nua, crua, do fundo do coração. Argumento perfeito para se libertar. Só não queira pensar que está feliz, só não queira sonhar com o que sempre quis. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Ei, mano, veja o seu mundo. Obscuro, não muito seguro. Espero que você tenha consciência, não espalhe sua doença a mais ninguém. Eu espero que Deus ilumine o meu caminho e o seu também. Amigo, me dê a sua mão, deixe eu tirar você do poço. Guarde o cachimbo no bolso, vamos alegremente caminhar. Se você cair, eu te ajudo a levantar. Conte com seu mano, no que precisar. Sua mãe já aguarda sua morte pra chorar. Seu pai, sua mãe, seus irmãos são coisas que é preciso valorizar. Muito mais valioso que seu cano. Seu pai, sua mãe, seus manos. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Deixa ele pensar que está feliz, deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a ira passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai desandar. Deixa ele pensar que